lhes dei suas maravilhas. Eu vi as ondas lindas balançar, Deus fez o mar imenso, seu poder é sem par. As grandes ondas balançando iam, espalhava na praia e voltava para o mar. Grande é o poder de Jeová, tudo ele fez, tudo em seu lugar. O mar imenso, naquele dia, e avistei